Sinais, paz e decretos para nos dar a ler a nós analfabetos. Que saúde eu tenho para dar e vender? Não preciso de um ministro para ter tudo o que ele andava. Se me pode dar, pode ir ele para o hospital em meu lugar. Enquanto a apertar o cinto, sinto muito. Filosofem os que sabem lá do assunto, mas com

defesa, pôs-me um mapa sobre a mesa. Deu-me conta dessas ilhas, arquipélagos ao luar, com os orias estendidos contra a cegueira do mar. Oh. Exato.